Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast Truide. Sejam todos bem-vindos. Estamos 196 do seu, do nosso Podcast Truide. A nossa sétima temporada. E claro, com certeza, com uma novidade muito boa, tá, pessoal? Mas antes, sejam todos bem-vindos aí. Boa tarde, bom dia, boa noite. Claro, você mesmo prefere aí, escolhe o seu melhor horário para você estar ouvindo o nosso podcast. Por isso que está sempre lá prontinho para você ouvir, para você fazer seu download. E claro, ouvi-lo, né? É, pessoal, eu quero também já falar do meu Twitter e Instagram, @leoguina, tá, pessoal? Pode procurar lá no Twitter e Instagram lá, principalmente o Twitter, tá? O meu Twitter, pessoal, é 100% NASCAR. Eu não falo de outra coisa lá, nem de NASCAR, no meu Twitter. O Instagram talvez tenha umas coisas aí do meu dia a dia, tá? Mas aí realmente o Twitter é 100% automobilismo. Eu falo 70% de NASCAR e comento em outras categorias também, de vez em quando lá, falo dos meus palpites, né, passa aí algumas notícias interessantes e também gosto muito do americano, NBA, então falo disso também no meu Twitter, pode conferir lá, tá, pessoal? @leoguina, Twitter e Instagram, vocês falam comigo, tá? Então sejam todos bem-vindos aí, a edição número 196 do seu, do nosso podcast Wide, seja no caminho para casa, para o trabalho, para faculdade, andando de bicicleta, que já falaram para mim que o pessoal vai ouvindo andando de bicicleta, fica ouvindo o meu... a voz minha que vos falam aqui, né? Pra onde que vocês estiverem, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? E essa semana com uma novidade muito boa, tá? Eu recebi um convite aí do pessoal lá do Planeta Velocidade. A gente tá entrando na família deles lá, fazendo parte do quadro de funcionários do Planeta Velocidade, tá? Participando com eles lá, tá? Em breve teremos aí um crossover, vai ser o pessoal do Planeta comigo, vou trazer um deles aí, vou arrastar um, se não quiser vir, eu vou arrastar, né? Então, desde já quero agradecer demais ao Alex Leonello, que realmente, eu não gosto de falar isso, tá? Mas um cara que, tipo, me olhou como espelho, aprendeu, assim, são palavras dele, tá, pessoal? Falou pra mim que me seguiu como espelho, aprendeu muito o NASCAR comigo, ele fala que tudo que ele conhece hoje é graças a minha dedicação à NASCAR para vocês, tá? E eu fico muito feliz com isso, porque esse é realmente o meu intuito, tá, pessoal? Meu intuito é levar a NASCAR para vocês do modo que vocês entendam e levar a NASCAR com mais qualidade e levar a NASCAR para vocês, né, sempre com o melhor que eu posso estar fazendo para vocês. Queria fazer um pouquinho mais, pessoal, mas aí eu já... O meu trabalho consome muito meu tempo, tá? Realmente é uma carga bem apertada do meu trabalho. Algumas semanas é um pouco mais calmo, as coisas eu consigo fazer mais para vocês, algumas semanas não, tá? E realmente tem a parte aí social da minha, que é a minha família também, que eu não posso deixar de lado, a minha menininha, a minha Pietra. Vocês sempre ouvem ela falar, hoje ela não tá, já está dormindo hoje, tá? Gravo para vocês uma quarta-feira e no dia da minha folga ela tá dormindo, tá, já tá descansando. Então eu tô aqui gravando para vocês aqui, então hoje vocês não ouvem falar, mas quem quiser ouvi a Pietra, né? Vai na edição número 195 semana passada, que ela falou bastante com vocês, tá, pessoal? Enfim, quero agradecer demais também ao Marcos Amaral, ele deu o pontapé aí pra mim fazer bastante coisa aí também pra eles aí. Os cards que eu crio aí, coloco, distribuo nos grupos do WhatsApp aí, distribuo também lá na página do podcast Triwise no Facebook, no Twitter também. Vai estar lá também pra vocês no Planeta Velocidade, tá? Então, pessoal, pode procurar também lá o nosso podcast agora no Planeta Velocidade. O Marcos falou que vai dar um jeitinho de colocar lá também, vai tentar colocar lá. Mas, pessoal, é assim, ó, o mais interessante de tudo é que a NASCAR vem crescendo, a NASCAR vem, assim, vem agregando um público maior, e quero que todo mundo cresça, todo mundo acompanhe a NASCAR, todo mundo divida essa grande paixão que é a NASCAR aí, e continua evoluindo cada vez mais, tá? Continuo sempre agradecendo o Raposo, que foi meu, digamos aí, meu, tipo, um cara que eu espero também, né? Tem pessoas que espelham em mim, também espelho em algumas pessoas, e uma delas é o Raposo, tá? E que ainda eu fico lá com a parte do Bugando Brasil também, né? Na parte de podcast lá comigo, e claro, de vez em quando também eu posto algumas notícias lá também, tá? E descrevo alguns textos lá, como a palavra do Léo Guina, tá, pessoal? Então eu quero agradecer a todo mundo, tá? Que faz aí algo pequeno que eu faço, tá? Eu gravo aí com microfone de R$10 e gosto sempre de falar que meu podcast é simples pra caramba, tá? Que não tem negócio de estúdio, microfone de R$1.000, não, não tem nada disso não, tá, pessoal? Microfone eu gastei R$9,95, paguei nele, pra te falar bem a verdade, tá? Então é que eu gravo aí, uso uns programinhas básicos que todo mundo consegue achar na internet, gravo pra vocês. O mais importante de tudo, pessoal, acho que de tudo mesmo, realmente é o valor que eu agrego aí, meu amor realmente à NASCAR, e tento levar pra vocês o melhor, tá? Então eu quero deixar um abraço bem forte pra todos do Planeta Velocidade, pro Raposo lá no Brasil, tá? E pra todos os fãs da NASCAR que está me ouvindo aqui e tem vontade de também participar, tá aberto o microfone, pessoal, só querer participar, chama eu lá, arroba Léo Guina, Twitter, Instagram, chama eu lá, eu queria participar com você um dia, tá? Pode, pessoal, o microfone tá aberto pra todo mundo, tá? Sugestões, dicas, perguntas, dúvidas, receita da vovó, pode mandar aí que a gente também vai replicar aqui, tá? A receita daqueles biscoitinhos de maisena lá, eu tenho uma receita, manda que a gente também vai replicar aqui, beleza, pessoal? Bom, então vamos falar um pouquinho do Kansas, né? Depois dos agradecimentos aí, agradeço demais, pessoal, demais mesmo por tudo, tá? Obrigado mesmo, tá, pessoal? Fico muito contente quando a gente consegue evoluir um pouquinho mais, né? Muito contente mesmo. E é aquele negócio, pessoal, eu faço tudo sozinho, tá? Ninguém me ajuda, não. Alguns sites aí, algumas pessoas aí fazem com ajuda aqui, ajuda lá, né? Tem pessoas que ganham, são pagas pra fazer, e mesmo assim, tá, faz um péssimo trabalho, tá, pessoal? E a gente faz tudo de graça, realmente aí, com amor, e eu tenho certeza que nós fazemos um bom trabalho também. Ah, e não posso esquecer jamais da formação de nós do Podcast Truage, que é eu, o Pedro Mugart e o Hélio Lima, tá? Essa formação aí, jamais vou esquecer. E tenho um sonho que um dia nós voltaremos, nós três. Tentei voltar com o Pedro esse ano, mas infelizmente a internet dele é via satélite e não consegue. O ping da internet dele é muito baixo, então ele não consegue usar para nós gravarmos aí alguma edição. Estou procurando um meio dele poder gravar comigo, mas ainda não encontrei. Assim que eu encontrar, e com certeza ele vai gravar comigo novamente, o Pedro Mugart. O Elião agora já jornalista aí, conceituado lá no meio do Brasil, tá fazendo suas matérias aí, buscando cada vez mais levar também o conhecimento do esporte amador na região onde ele trabalha, onde ele vive agora, tá, pessoal? Bom, então vamos falar um pouquinho de NASCAR, vamos falar do Kansas. Kansas foi um final de semana assim, pessoal, não gosto de usar muito palavrão, mas foi foda pra caralho, tá? Então realmente foi um final de semana demais, final de semana intenso, duas boas corridas, corrida da Xfinity Series também foi muito boa, a corrida da Cup também foi muito boa, cheia de mudanças, cheia de novidades, cheia de trocas, uma hora acontecia uma coisa, outra hora mudava tudo, tá? Então parabéns aí, quero começar na Xfinity Series, tá? A abertura aí dos playoffs dela lá, do round de 8, e claro, um piloto que não é contender venceu, e piloto que nunca havia vencido também venceu, tá, pessoal? Então, parabéns ao Brandon Jones, conquistou sua primeira vitória aí, essa vitória que vinha batendo na porta um certo tempo aí, tá, pessoal? Bristol foi uma corrida, teve mais umas duas ou três corridas aí também, pessoal, nesse ano aí dele aí, que ficou também ali perto ali também, acabou tendo um problema, teve uma bandeira amarela também que acabou atrapalhando ele. Então ele teve umas corridas aí que bateu na porta realmente. E agora é, realmente a vitória. Ah, teve, acho que Bristol ali arriscou com os pneus, tá? Aí acabou não dando muito certo, não. Acho que foi mais ou menos isso mesmo. Mas teve outras corridas aí, pessoal, que o negócio foi bem perto mesmo pro Breno Jones vencer. Ah, acabou o azar atrapalhando ele aí, mas agora no Kansas aí, realmente as coisas aconteceram para ele de forma positiva. E parabéns ao Breno Jones pela sua primeira vitória. Eu tenho um amigo chamado Lucas Herrera e com certeza ele deve ter ficado muito feliz. Ele fez até um churrasco no sábado à noite aí para comemorar essa vitória do Breno Jones, né, meu amigo Lucas Herrera? Por favor, se manifeste aí, tá? Pode falar aí da sua, seu grande amor aí pelo Breno Jones. Eles acordam sendo irônico com ele. Pessoal, seguindo então aqui, o Taylor Reddick fez uma grande corrida, mais um top tempo, top 5 pro Taylor Reddick. Pessoal, esse cara aí, ó, vou te falar a verdade, tá? Esse cara aí é um cara perigoso, é um cara que tem grande chance de campeão, colocar todo mundo bolso no final, tá? É um cara muito bom mesmo. O cara tá assim, ó, tá focado no que ele quer esse ano. Pessoal, são 30 largadas em 2019, 5 vitórias, 22 top 5 e 25 top 10, tá, pessoal? Realmente é um número impressionante do Tyler Reddick, tá? É, mudou aí completamente o estilo aí do carro número 2. O Chase Briscoe foi o terceiro colocado, Mike Quarente o quarto colocado e o Justin Allgaier apenas o quinto. Eu falo apenas porque ele teve lá na frente, lá, quase para disputar a vitória, mas não ficou, então acabou ficando top 5 mesmo. O Jeremy Clemens, uma excelente corrida, foi o sexto colocado, Justin Haley no sétimo colocado, Johan Mecek, Ryan Sieg, Roush Stein foi o décimo colocado, esse foi o top 10, tá, pessoal? Os outros contenders ficou fora, foi o Cole Custer, o Christopher Bell, o Gregson. Foi na sequência aí, 11º, 12º, 13º e o Austin Cedric lá na 25ª posição, tá? Pessoal, a corrida aconteceu bastante coisa legal, bastante coisa boa, tá? Interessante aí o Chase Briscoe acabou se envolvendo nesse acidente, né, junto com o Brandon Jones, mas... foi aquele momento mais polêmico da corrida ali, tá, pessoal? Quando o Zero ficou meio que flutuando no meio da pista, o... O Chase Briscoe já estava preparado já para, até tinha freado um pouco mais aí, para que ele viu que realmente percebeu que o Zero ia descer e estava subindo um pouco mais, então ele teria que frear, mas aí veio o nosso amigo Kamikaze, Christopher Bell, e bumba, bateu, todo mundo rodou aí, todo mundo remorse nele. Pessoal, na minha opinião, tá, na minha opinião, ainda mais contando ali que o sol estava contra aí, eles aí, na cara deles, tá, na minha opinião, foi um acidente de corrida, tá? Ah, o Sport devia ter falado, ter anunciado que estava... Sim, deveria, tá? Não sei nem se... Eu depois até tenho que ver lá o Radioactive, se teve alguma coisa do tipo, algo do tipo assim. Deveria ter avisado, ter mandado ele ter ficado embaixo, quieto embaixo, não ter subido, ter até diminuído a velocidade, tá? Mas ali foi um excesso de vontade ali. Eu creio que o 00... Ele percebeu, na minha opinião, tá, pessoal? Ele percebeu que o 20 estava vindo muito rápido. Ele não sabia do 98, tá? Aí talvez esteja a falha do Sport. Então o que ele quis fazer? Ele quis subir, né, pro 20 vir por dentro, como o 20 estava um pouco mais rápido. E o que aconteceu? Quando ele subiu, realmente o 98 já havia percebido ali que o zero ia subir. O 98 já estaria freando, mas o 20 que veio todo afobado, né, ele, em vez de ele frear também, e é melhor perder ali 2, 3 segundos ali, perder um embalo e depois tentar recuperar, mas não, ele achou que era melhor assim, foi lá e deu uma porrada. Também, pessoal, vamos combinar também, né, tava ali a 15, 20 voltas pro final ali, né, ninguém quer saber de nada não, porque ali é o momento chave de decidir a corrida, né, então aí teve um incidente aí entre eles, tá? Mas depois, pessoal, tudo passou e tivemos uma outra bandeira amarela, que aí sim mudou bastante a corrida, né? Mudou mais ainda. E o Brandon Jones, nesse momento aí, mostrou que realmente que a vitória ia ser dele, tá? Teve a relargada aí, mas não conseguiram tomar a liderança dele não, e ficou com a vitória o Brandon Jones. Tá, pessoal? Então, interessante aí essa abertura dos playoffs da M-Series lá no Kansas, tá, pessoal? Até agora, muda alguma coisa lá? Não tanto, tá? Não muda tanto. Na minha opinião, eu sinceramente, pessoal, sinceramente mesmo, tá? É, a galera que tá ali na, nos quatro primeiros ali, vai ser a briga entre Chase Briscoe e Justin Allgaier realmente pra fase final, tá? Esses dois aí que vão brigar. O Justin Allgaier, apesar de não ter vitória esse ano, o Chase Briscoe ter vitória, né? O Justin Allgaier tem bons números aí, boas médias aí, tá com 15 top 5, 22 top 10, tá? É, não é bobo, só falta realmente uma vitória para coroar o bom trabalho dele também nesse ano aí. O Christopher Bell, ele cansa até o Red, pessoal, esses caras aí, ó, sinceramente, já estão dentro, tá? Já estão em Homestead. Vai ser difícil tirar eles. Claro que tudo pode acontecer, eles podem ter problemas e ficar pra trás aí. Mas falar que algum desses caras de baixo aí vai tirar eles, acho mais difícil, tá? Acho mais complicado um pouco, tá? Tanto é que, primeiro momento, são 8 pilotos, certo? Temos aí mais 2 corridas, certo, pessoal? Então é o seguinte, é, vamos pensar junto aqui, vamos confabular junto, que essa é a parte mais legal dos playoffs, é essa. Temos depois Texas e Phoenix, né? Então são 2 corridas, são 8 pilotos e 4 vagas. Então, pessoal, na teoria, tá? Na teoria, vamos colocar que o Austin Cedric, que é um piloto que eu acredito em vitória, ele sim é um piloto que eu acredito em vitória, o Austin Cedric vença a próxima coisa, vença no Texas, tá? Vamos colocar que o Austin Cedric vença no Texas. E Phoenix, Noah Gregson vence também. Aí sim vai ficar diferente as coisas aí, né? Porque se o Austin Cindric vencer, ele já tira automaticamente o Justin Allgaier e o Chase Briscoe. Por que ele tira os dois? Porque nenhum dos dois aí, nem o Allgaier, nem o Briscoe, consegue alcançar o Tyler Reddick por pontos, tá? Claro que o Tyler Reddick tem um monte de problemas, ok? Vocês já sabem, né? Muitos problemas. Talvez ele alcance, mas não. Não consegue, né, pessoal? É devido aos pontos aí. Então, as boas médias deles aí. Então, é difícil, muito difícil alcançar. Mas vai que alcance, tá? Aí a briga ficaria entre Chase Briscoe, Justin Allgaier e o Tyler Reddick. Os outros caras, pessoal, o Custer também, tá? O Custer tá junto ali com o Tyler Reddick. Mas já chegar no Christopher Bell já é um pouquinho mais complicado, porque o Christopher Bell já está no patamar na cima aí, né? Então, sinceramente, pessoal, eu vejo como assim, meio que complicado as coisas aí, tá? É, só aí realmente uma vitória do Austin Cedric e do Noah Gregson, que poderia estar tirando aí um desses três aí, tá? Que na minha opinião seria de imediato aí, né? Caso, vamos supor, caso o Austin Cedric vença no Texas, seria já tirar aí o Justin Allgaier. E caso o Noah Gregson vença aí, ou até o Justin Allgaier também, que vai ficar fora, ou o Chase Briscoe vença, né? Seria aí, estaria eliminando o Tyler Reddick, tá? Isso também, o Tyler Reddick pode ser muito regular, pode estar tirando o Cole Custer, que seria quase improvável, ou até o Christopher Bell. Eu sou o Christopher Bell, tem um problema, tem um DNF no Texas, e em Phoenix o Mike Wynette vença, entendeu? Então eles, o Christopher Bell fica bem mais para trás e o cara vai lá e toma, e nisso tem que ter alguém vencido também. Vou colocar aqui o Austin Cedric que venceu no Texas, tá? Então o Austin Cedric venceu no Texas, o Christopher Bell teve problemas e não foi tão bem assim em Phoenix, tá? E quem venceu foi o Mike Wynette, vai ficar de fora, tá? Então acontece. Tem a possibilidade? Sim. A chance pra mim é remota? É. A chance pra mim é remota, tá, pessoal? Então isso é uma das possibilidades que pode acontecer. Mas na minha opinião, tá? Esses três caras já estão em Homestead, tá? Faltam só 2 corridas aí. Então, Bell, Custer e Reddick já estão em Homestead. A outra briga vai ficar realmente com o Justin Allgaier e Chase Briscoe, tá? O Mike Wynette tá perto. O Noah Gregson também tá perto. O Austin Cedric, na minha opinião, só pra vitória. Ah, realmente é só pra vitória. As coisas complicou pra ele aí. Não tem como ir pros playoffs esse ano se não for pra vitória. É claro que tem aí a possibilidade de ter várias quebras aí dos caras da frente, mas acho difícil todo mundo ficar quebrando tanto assim pro cara lá em último, com 30 pontos atrás da zona de corte, arrancar e sair. Pessoal, tudo pode acontecer, tá? Diferente em outras categorias, eu não vejo aqui alguns pilotos como vencedor nas próximas corridas. mas tudo pode acontecer, tá, pessoal? Aí a NASCAR, vocês viram esse final de semana lá em Kansas, que eu vou chegar lá na Cup lá, vou falar daqui a pouquinho, né? O Chase Briscoe, que era quase improvável, Joe Logano, que era quase improvável, se classificaram, e o Rubens Keselowski foi de fora, né? Mas, pessoal, esses são os playoffs, tá? Esse aí é as jogadas que pode acontecer. Enfim, vamos torcer para boas corridas, uma boa e excelente corrida no Texas e um bom final de campeonato, que eu já estou ficando com saudade, tá, pessoal? Bom, esse foi aí um pouquinho da Sintiris, tá, pessoal? Então, tem que esperarmos aí essa outra semana aí para vir, para a gente falar do Texas. Então, vamos esperar um pouquinho a abertura dos playoffs, tá? Brandon Jones venceu, um piloto que não é contender aí dos playoffs, que ficou com a vitória na abertura do round de 1, tá, pessoal? Vamos passar então agora para a Cup e falar um pouquinho lá do que aconteceu no domingo, né? A corrida foi no sábado e a Cup no domingo. Pessoal, uma corrida excelente também, tá? Uma corrida muito boa, aberta aí, bastante problemas, bastante coisa. Tá, tivemos aí um 5 wide, tá, pessoal, em uma das relargadas lá. Foi lindo, tá? Foi lindo o final de semana no Kansas, tá? As duas categorias foram boas. Eu gosto sempre de falar da Truck Series, que é a melhor, que o Truck Series é o quê. Mas as duas categorias estão representando bem também os playoffs, né? Precisa ser tirado do chapéu, tá, pessoal? Realmente tem que ser tirado do chapéu, né, para os playoffs da NASCAR esse ano. Bom, os eliminados, tá, pessoal? Quem foram os eliminados aí? Só deixa antes eu passar eu não gosto de fazer isso, mas eu tô fazendo isso. Eu tô abrindo as páginas de informações que eu tenho que passar e tô tentando falar, mas não dá. Tem que fazer um de cada vez. Ou antes de começar a gravar, de deixar tudo aberto pra vocês aqui. Eu deixei tudo aberto, mas eu tô procurando mais informação. Eu quero ir um pouquinho mais além. Vamos lá então. Vitória ficou no domingo com o Denny Hamlin. Parabéns ao Denny Hamlin, sua quinta vitória em 2019, tá? Ele iguala agora a 2012, que também foi 5 vitórias, e fica 3 vitórias de 2010, que foi o ano que ele mais vitórias obteve em um ano, tá? Então, tá num ano legal, Denny Hamlin, uma vibe legal aí, tá? Cresceu no momento importante do campeonato, né? Se não fosse aí, ele era o líder, né, do campeonato aí nesse round de 12, né? Só realmente o nosso amigo lá que ficava à frente por causa de vitória, que era o Ryan Blaine e o Kyle Larson, tá? Senão o Denny Hamlin realmente é o cara com mais pontos que aparecia aí. Então o Denny Hamlin tá crescendo, fazendo um bom campeonato, tá importante, tá legal aí. Então parabéns ao Denny Hamlin. E vamos torcer, né, que ele tenha aí um bom final de campeonato e quem sabe, né, o título não venha para ele. Danny Hamlin é merecedor de título, pessoal? Na minha opinião, sim. Muitos o crucificam, que ele é amarelo, que ele entrega, que ele faz isso, que ele faz aquilo, tá? E sempre assim, o Danny Hamlin pegou uma fama, se der uma coisa errada, a culpa é dele, tá? Então, tipo assim, mesmo se quebrar, a culpa é dele, ele que amarelou, ele que entregou. Se ele perder, porque ele amarelou, porque ele entregou. Então ele pegou essa fama realmente aí, que não foi muito legal pra ele, tá? Mas, fazer o quê? Agora ele tem que ele mesmo tirar essa fama dele aí, né, pessoal? Ele tem que se virar pra tirar essa fama dele, que não ficou muito, não soou muito bem pra ele, muito positivo pro Danny Hamlin. Enfim, são 36 vitórias na Cup, tá? Não é um piloto, não é qualquer piloto que soma 36 vitórias aí, né, pessoal? Então realmente é para ser um piloto até que um certo ponto ser respeitado. Pessoal, uma coisa de louco foi essa corrida, tivemos acidente. Eu não assisti essa corrida, eu ouvi essa corrida na rádio MRN. Eu tava ficando louco já também. Teve uma relargada, aí teve outra relargada, aí foi pro overtime. Eu tava ficando doido já ouvindo essa corrida aí. E realmente eu tive que foi a única maneira de acompanhar a corrida ao vivo, foi ouvindo a corrida na MRN. E depois, claro, que eu assisti o VT lá, fui buscar lá no site lá e assisti a corrida, o final da corrida, a parte aí que não havia assistido a corrida. Pra falar a minha verdade, tinha um pedaço muito pouco na televisão. Eu tive que assistir na Fox, vocês sabem que eu não gosto muito, né? Mas eu tive que assistir na Fox ainda. Aí depois eu fui pro rádio, aí no rádio eu ouvi a corrida toda. Digamos que mais da metade da corrida, final, da metade pra parte final da corrida foi realmente na rádio que eu ouvi a corrida. Aliás, eu vi até pelo aplicativo da NASCAR e fui acompanhando ali as posições lá e o live stand, né? Que vai atualizando conforme vai acontecendo a corrida ali, as posições ali, vai atualizando automaticamente. Tá bem legal a interatividade com o aplicativo no celular, tá, pessoal? Enquanto a corrida rola. Bom, o Chase, falar um pouquinho do top 10. O Chase Ellis foi o segundo colocado, o Kyle Busch foi o terceiro. O Kyle Busch foi uma tarde horrível. E depois no final estava lá no top 5, tá? O Kurt Busch também apareceu muito bem, foi o quarto colocado. William Byron, o quinto. Matt Truex Jr., Eric Jones, Clint Bowyer, Kevin Harvick e Jimmy Johnson, somando mais um top 10 em 2019. O Alex Bowman foi o 11º, o outro contender foi o Kyle Larson, foi o 14º. Joe Logano foi o 17º, coitado de Joe Logano. O Keselowski foi o 19º. E o Ryan Blaney foi o 21º colocado, tá, pessoal? O Ryan Blaney foi pior. É, posição dos contenders aí, tá? Que a 26ª posição. Corrida que eu gostei demais. Tivemos aí no total 7 bandeiras amarelas, mas foram 7 bandeiras amarelas, pessoal, que realmente bagunçou bastante a corrida, que eu gostei muito. Gostei demais dessa corrida aí. É, e vale a pena ver e rever de novo essa corrida, quem não assistiu, tá, pessoal? Bom, então tivemos aí, depois, após, né, essa corrida aí do Kansas, tivemos o fechamento do round 12 dos playoffs da Cup Series, tá, pessoal? Realmente aí foi bem interessante o round 12, tá? Ainda, pessoal, tenho ainda comigo aqui na minha cabeça que a parte mais foda do campeonato, a parte mais complicada do campeonato, tá com a Truck Series, tá? Que a Truck Series é Talladega, Martinsville e Phoenix, tá? Realmente, pra mim, na minha opinião, é a parte mais forte do campeonato e é um dos campeonatos mais difíceis que tem, porque lá tá todo mundo embolado. Falo daqui a pouquinho pra vocês do campeonato da Truck Series, tá? Bom, continuando então aqui na Cup, tá, pessoal? Temos aí a abertura agora do round de 8, vai ser nesse final de semana em Martinsville, né? E o Texas fechando aí, quem ficou de fora, quem ficou pra trás aí nesse final de semana após a corrida do Texas, tá, pessoal? Realmente foi o Keselowski, né, o William Byron, o Alex Bowman e o Clint Bowyer. Esses quatro aí dão adeus aos playoffs, não terão condições mais de lutar, né, pela vaga aí final, lá na final em Holmes, tá, pessoal? Bom, só para falar para vocês, tá, para ficar aqui registrado para vocês aqui, é um dado bem interessante aqui, bem legal. Deixa eu abrir aqui. Opa, aqui, achei. Tá? Pessoal, Martinsville tem de novo aí como uma das pistas mais complicadas também, como eu sempre costumo assimilar, tá? Talladega e Martinsville, pessoal. Tá aí com a abertura no round de 8. E sinceramente, pessoal, na boa, tem tudo para ser uma corrida muito complicada, uma corrida dos contêineres brigando aí, palmo a palmo, centímetro a centímetro dessa pista aí, e claro, vão lutar pela vitória. Pessoal, tá pra vir uma das melhores edições de Martinsville, tenho certeza, nesse final de semana aí da Cup Series, certo? Bom, lá no Kansas, pra encerrar, então é isso mesmo, vitória do Denny Hamlin, tá, pessoal? Então parabéns aí, Denny Hamlin, pela sua vitória, e é um piloto que continua crescendo e mostrando aí, pelo menos, vontade, e tá perto ali de todo mundo, tá, pessoal? Tá perto aí, realmente. Bom, o playoffs do round 8 começa assim com o Kyle Busch lá na frente com 18 pontos à frente da zona de corte, que é o Kevin Harvick, tá? O Matt Truex Jr. 14 pontos à frente, o Denny Hamlin 9 pontos à frente de Logano, já apenas 2 pontos à frente do Kevin Harvick, tá, pessoal? O Chase Elliott vem 6 pontos atrás do Joe Logano, o Kyle Larson vem bem mais lá para trás com 7 pontos, e o Ryan Blaine também bem lá atrás também com 21 pontos. Pessoal, Kyle Larson e Ryan Blaine tem uma vida difícil? Vou falar a mesma coisa que eu falei na edição quando foi para abrir o round de 8, perdão, o round de 12. Sim, tem vida difícil sim. Todos aí têm condições de vencer? Com certeza, tá? Tanto é que Kyle Larson venceu, né? Ninguém acreditava no Kyle Larson, Kyle Larson venceu, avançou, tá aí no round de 8. Né? Meteram o pau no Kyle Larson durante a temporada toda, o Kurt Busch não sei o que, Kurt Busch ficou fora, o Kyle Larson tá aí nos playoffs, avançou pro round 8, bem pertinho aí. Pode conquistar aí, pessoal, mais uma vitória, ou pode contar com o azar de alguns pilotos à frente aí e se classificar para Homestead. E Homestead é uma pista perigosa, uma pista que anda super bem. E olha só, pessoal, cara, esse cara ser campeão vai ser muito legal, muito interessante. O Airblend também é outro nome interessante, tá bem mais atrás. As coisas podem acontecer para ele também diferente, pode garantir uma vitória aqui, talvez em Marshall, talvez. Eu acho que é uma pista realmente um pouquinho mais estilo com ele, é no Texas, né, que pode acontecer alguma coisa aí, mas só ele vencer e já espirra aí, já um dialogando já de cara aí desse top 5, esse top 4 aí, desses 4 que já estão classificados aí, né, matematicamente, tá, só aqui uma pequena ilustração. Porque, na minha opinião, ninguém tá classificado, tá, pessoal? Todo mundo pode ter problema aí. O Kyle Busch vem numa maré ruim. O Matrox Jr., pra mim, vem administrando. É um cara esperto aí, tá administrando, né? O Danny Hennen aí tá mostrando, tá crescendo na parte importante aí. E o Joe Logano vem nos tanques e barrancos, tá, pessoal? E o Chase Elliott é aquele cara que brigador, aquele cara que vai sempre lutar aí até o último minuto, e foi a última volta, né, os últimos metros aí, e foi o que ele fez, e foi assim que ele classificou também pro round de 8. Pessoal, na minha opinião, todos têm condições de vencer, todos têm condições de estar em Homestead, e todos têm condições de ser campeão desses dois pilotos que estão aí nesse round de 8. Se for para apostar num cara aí, talvez teria menos chance, eu apostaria com os dois, né, com menos chance aí, seria realmente o Kyle Larson e o Ryan Blaney. Mas, na minha opinião, pessoal, eu realmente, para mim, os 8 são favoritos aí a estar em Homestead. Os 8 são, tem condições de estar em Homestead. E os 8 também tem condições de lutar pelo título, tá? Porque quando chega lá em Homestead, a conversa é outra. E temos um cara que tá aqui nesse round de 8 que é perigoso em Homestead, que é o Kyle Larson, tá? Esse Kyle Larson chegar em Homestead e ser campeão, meus amigos, pode preparar o lenço aí, quem não gosta dele, quem gosta dele, porque vai ser perigoso, tá? Vai ser muito perigoso mesmo. Bom, pessoal, essa edição é isso, tá? Eu vou fazer uma edição mais curtinha hoje, tá aqui pra vocês aqui. Aproveitei bastante a folga aí com a minha família, então não quero estender muito não, tá? Porque ela sim. Eu vou fazer uma prévia, claro, com certeza, no final de semana que tá por vir aí, tá? Pessoal, vem Márcio, vem aí, tá? Quem vai descansar vai ser a Truck Series esse final de semana. Então vem a Truck Series que volta aí. Descansou bastante, foram 3 semanas de descanso, agora volta pros playoffs aí. Volta e volta com tudo, né? Volta aí com sua segunda corrida do round de 6 e vamos ver o que acontece. Eu sou suspeito para falar da Truck Series, que é a categoria que eu mais gosto, mais amo. E sempre torço demais por essa categoria aí. E puxo o saco mesmo dessa categoria. E falo realmente que é a categoria que tem o campeonato mais difícil. Porque realmente é difícil, tá? Não é fácil os playoffs aí da Truck Series, tá, pessoal? Então a Truck Series, a corrida acontece no sábado à tarde, tá? A corrida vai ser largada aí às 12h30. A NASCAR Hall FM 200, né? Então, corrida sábado à tarde às 12h30 e no domingão a Cup às 4 horas, tá, pessoal? Então, se preparem, ajeitem aí o sofá aí, melhor posição do sofá. Só para lembrar vocês, tá? O Qualify da Cup, como vem sendo de costume aí, acontece no sábado após a corrida da Truck Series, tá, pessoal? Então, vamos torcer bastante, para um bom final de semana lá em Marshall, tá? Notícias. Notícias, temos aí aquele piloto da que eu até comentei dele aí, né, do que vem fazendo corridas no truque da KBM aí, o Herbert lá, ele vai fazer aí, foi o terceiro colocado na Arca ano passado, ele vai correr na Action Series na Joe Gibbs, tá, pessoal? Então ele vai estar assumindo o carro número 20, que vai ser deixado pelo o Christopher Bell. Na minha opinião, um salto muito grande. Vai já chegar com uma carga tremenda aí, com um peso enorme nas costas, de andar bem e vencer porque tá substituindo um carro de um campeão, né? Tá substituindo um carro de um cara vencedor, de um cara que faz um bom ano, de um cara que até o momento tem 7 vitórias, tá? Então vai ser uma puta de uma resposta pra esse cara aí. E sinceramente, pessoal, não sei não, tá? Talvez ele pode estar tá dando um passo errado, que é deixar de fazer aí uma temporada na Truck Series. Mas enfim, vamos torcer para ele aí, que ele faça aí, que eles nos surpreendam também, tá, pessoal? Notícias realmente é essa daí mesmo, do que chamou mais atenção aí. E saiu, né, até uma matéria lá no motorsports.com, uns murmurinhos lá, que aliás é especulação de uns jornalistas do motorsports.com americano, tá? Uma especulação dele próprio mesmo, que é notícia sendo ventilada, tá? Ele que escreveu um artigo lá, e claro, o pessoal agarrou isso aí e debateu bastante isso aí também em vários lugares, tá? Que é realmente a entrada de uma nova categoria. Parece que o Gen 7 chega em 2021, pode aí abrir portas para as novas categorias, tá? Sinceramente, pessoal, novas categorias para mim, novas montadoras, tá? Sinceramente, novas montadoras para mim não fede e não cheira, tá? É porque eu vejo que tá bom, tá legal assim. Que pode acontecer começar a entrar muitas montadoras e deixar tirar um pouco a característica da categoria, e claro, o fã talvez não pode gostar muito, mas realmente parece que eles estão, que o fã, alguns fãs vêm realmente pedindo novas montadoras, tá? E acho que se vier também, eu creio que seja a Honda, né? Que até ali a matéria lá é a foto do Honda. E a Honda é uma que vem se especulando bastante aí uma possível entrada na NASCAR, tá? Vem há um tempo se especulando aí. A volta da Dodge, creio que seja muito difícil. E também aí, como já falaram também, né, da Volkswagen. Eu também acho que a Volkswagen não tem tanto interesse assim em entrar na NASCAR, não. Realmente, talvez a Honda, a montadora japonesa aí, que pode sim, talvez, colocar um carro aí, né? Então, é aguardar realmente um pouco. Eu, sinceramente, pessoal, volto a falar mais uma vez. Pra mim, não fede, não cheira uma nova montadora, não. Eu prefiro as montadoras, uma Chevy, que a Chevy evolua. A Chevy, quando que vem, também vai estar mudando o bico do carro. Tá? Vai mudar a fuça aí no seu Chevrolet. Eu espero que a Chevy evolua e consiga, volte a andar aí em bons momentos, a vencer corrida. E não fazer só apenas bons espetáculos nesse gato pingado aí, tá? Espero que volte a vencer corrida também, assim como foi a Ford esse ano. E a Toyota, né, vem aí sobrando o ano, venceu 50% das corridas na temporada 2019. Beleza, pessoal? Bom, então fiquem com Deus, cuidem-se bem, tá? Um bom restinho de semana pra vocês aí. Semana que vem eu volto pra falar demais, porque com certeza eu vou falar e muito bem. Beleza, pessoal? Então um forte abraço, cuide-se bem e até semana que vem.